Yeah, Janko, Andrés. Não importa quanta maldade carrego nas minhas costas, o importante é que sigo em frente, não dou chance pra derrota. Eu sou uma traça, aquele que fica no meio do mato, só esperando uma boa chance pra tomar tudo de assalto. Rifles carregados e munição de sobra pra completar a minha obra. O tambor agora roja. Tô vendo fila da puta lá do alto mirando em mim. Eu nem cheguei direito e já vou ter que dar um fim. Porra, é sempre assim, em nenhum lugar eu tenho sossego. A porra da fama dá mais rápido do que os passos do cavalo negro. Eu busco apenas a recompensa prometida pra aquele que mata bandido que ameaça tirar a minha vida. Me chame como quiser, eu não tenho nome mesmo. Em cada vila que eu passo, eles me denominam com maior apreço. Eu tenho preço, mas não sou eu que vou receber. Vai ser aquele que me matar e conseguir sobreviver. Saio dos lugares com a má reputação. Chego querendo a paz, mas vou embora deixando gente pelo chão. Eu gosto da emoção que a vida me proporciona. Eu sei que um dia vai ser eu a ser coberto por essa grande lona. Eles colocam no rosto daquele que já morreu, mas por enquanto tem a sorte comigo, então me dê o que é meu. O lenço cobre o rosto, mas é só por um capricho, porque sabem que sou eu. Sou o bandido que já virou amigo. A Winchester parece que tem vida própria. Quando eu tiro ela das costas, o chumbo voa toda hora. Já estou acostumado com a sinfonia dos gritos, a recepção daquele que me odeia e sabe que não vai ficar vivo. Só basta uma faísca pra confusão ser iniciada. Capanga se esconde atrás das portas, só esperando uma falha pra fazer os miolos do grande espatifarem no chão imundo. Mas pra infelicidade deles, o seu desejo eu descubro.